11, controle, 119, decimal, 35. Ah, 35, qual é? Agora sem restrições na saída Gole, tá 3197. Desconsidere restrição. Quando o Gole tá 3197. Caça de Apau, 360. O Trans Salvador, muito boa noite. O 4070, estamos sem da X-Ray. E descida para o 150. Azul 4070, essa é a notificação autorizada chegada a CARI, desse mantém a nível 050. Sente para o 050, autorizado chegada a Caras, o 4070. Salvador Approach Control, good evening, Avianca 6310, down flight level 160. Avianca 6310, Scorpio Identity, clear to Car Arrivals, sente vai a flight level 060, Avianca 6310. Clear Car Arrivals, flight level 060. Negativo. Quem desconsidera a restrição de manter prua após decolagem vai curvar a esquerda, sair da Gol e o filtro e chamar controle 0935, hein? Negativo. Chame para o puxa, senhora. Ok, isso agora é o transporte, então. Tá pronto para cópia? Eu ativo, pronto cópia. Está autorizado então 380 para Brasília na Pesuro 17. Decola da 10 com curva esquerda na saída Gole e transição o FITO. Aciona 5567, o controle 19 decimal 35. Ativo, 380 autorizado conforme para Brasília, veio a Pesuro 17, decola da pista 10, curva esquerda, dúvida da Gole ao FITO. Aciona 5567, o controle 19935. Correto, chama para o puxa, senhor. Gente, vamos lá. Livro. Seu solo foi aos 14, chame agora, mantenha a posição e chame 121-9 para prosseguir no táxi. 219. Torre Salvador, boa noite, 1273, evolução do ponto de espera, está pronto. Boa noite, 1273, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 230 graus no zero nós. Alinha de acordo 28, 1273. Depois, Juliette, portão 10, na minha escuta. Alfa Juliette para 190, está 94190. Romeu Bravo Oscar, redução para aproximação. Oscar. 3197, chame Centro Recife, 1288, até N13325. 288, 3325, 1978, já tá. Autorizado via para 2000 pés, ajuste 1-0-4. Ok, sente autorizado via para 2000 pés, 1-0-4, 4070. E ao passando da 3-0-0, para a frequência 4-2-1-2-0-4-0. Top level 0-4-0, Avianca 6-3-1-0. Down flight level 040, Bianca 6210. Azul 4070, prossiga. Somente confirmando, foi necessário pequeno desvio aqui à nossa direita já. Mais 30 segundos retorna a rota, azul 4070. Gente, azul 4070. Após autorizado CARI. Afirmativo, após pequeno desvio, prossegue na prova de CARI 4070. Após Romeu, Bravo, Otis, avisou. Possível. Sim, chame Toriano na 8, decimal 6, Romeu, Bravo, Otis. Posso. Torre Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, tráfego avistado, final pista 2830, pouso, vento 230 graus 10 nós, ajuste 1014. Fique atento aos últimos 90 metros fechados devido a obras. Possível, sem querer abusar, já abusando, possibilidade da partida presente, manter a altitude e interceptar a perna base pela esquerda 17, pouso 17, Romeu Bravo Oscar. Afirmativo, da presente então, prossegue base pela esquerda, pista no 7, reporte na base, seu Romeu Bravo Oscar. Oscar. Autorizado LS Zulu 28, reposto estabilizado. Sim, autorizado LS Zulu 28, eu vou entrar estabilizado, azul 4070. Está restrito ao nível 340. Restrito 340, 273. Solano, tudo isso, possível, Solano. Para Brasília. 400 Brasília. Ciente, o ajuste é 1014, guarda de cópia. Tem que ser agora e eu fito, né? É, agora eu fito. Claro. Redução de velocidade para 200 mais. Ciente para 200 nós, reduzindo 4070. Salvador, muito boa noite, o TAM 3662, informação X-Ray. TAM 3662, ação de verificação autorizada chegada a CARI, desse modelo nível 050. 050, a senhorita nos autorizaria voar CARI? Autorizado voar CARI, TAM 3662. 62, muito grave. Solo Alaska 6310, Central 2000 feet, Greenwich 1014, cleared ILS Zulu, runway 28, report established, Avianca 6310. 6310, clear down 2000 feet, altimeter 1014, clear ILS Zulu, runway 28, we'll call you when established. Avianca 6310. Yes. O controle está 3455. Uma boa noite, a informação é que foi. 455, a sua identificação, autorizar a chegada de PIT, desce e mantém a nível 060. 060. Livre, puxa o chamar, chama o táxi. Obrigado, livre, puxa o chamar, chama para o táxi 35. A 3455, redução para 250 nós. Just now to 180 knots, Avianca 6010. Estabilizou? Afirmativo, estabilizou agora, do 4070. Gente, completo final IRS 28, chame torre 1 no 8 decimal 6, azul 4070. Afirmativo, completo então ILS, chamando torre no 9 decimal 6, azul 4070, até já. Torre Salvador, boa noite, azul 4070. Final de ILS. 4070, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 109, ajuste 10 do 4. Os últimos 90 metros fechados devido a obras. Estimativo no 04, autorizado pouso, pista 28, 190 metros, o 4070. Boa noite. Brasília 1-2-2-2-9, alternado 1-2-6-5-5, boa noite. Oi, poderia confirmar retornar novamente para o azul 4070, o vento? Agora, 220 graus com 10 nós. Maravilha, obrigado, 4070. Bianca 6310 estamos on localizer. Bianca 6310 complete final ALS Zulu 28 contato Salvador Tower 18.6. Contact now Salvador Tower 18.6. Bye bye. 3455, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o A215, seu limite radial 1.00 de Salvador, tá 3455, desça para nível 050. 060-215-3455. Tá 3662, autorizado ILS Zulusa 28, desça para 2010, ajuste 10014, responsabilizado, tá 3662. Autorizado ILS, teste para 2000, comigo 14, TAM 3662, reportará estabilizado. Zulfa 370, solo 28, livre de meia esquerda, em ingressão na Alfa, contato solo em 121, esse monófilo. Afirmativo, está livrando aqui na Delta. Quando na Alfa, chama o 219, o 4070, obrigado, obrigado. Meu solo, antes da Alfa, antes da ingressão na Alfa. Afirmativo, chamando no momento, 4070. Ô, tem, que a gente vai pelo pátio 3 aqui? Sim, a Bianca 6310. Brask inside, clear to land, runway 28, wind 220 degrees, 11 knots, 11. Clear to land, runway 28, Avianca 6010. KNH1014, Avianca. KNH1014. Seu limite é curto do localizador, tá 3662. 3662, esquerda 040, limitado pelo LOC. Autorizado para Brasília, nível 400, lá Zulu 17, decola da pista 28 com curva esquerda na saída agora e transição fito. Aciona 5565, controle 19 decimal 35. Para a para o puxa acionar. Jet 6727, vou indo para adianto para interceptar a chegada de pit e a sua notificação, desse manter nível 060. Aproveite adianto, descendo para o 060 para interceptar e pit, a Jet 6727. A 3455, número 3 para aproximação, reduzindo velocidade para 1809. Reduzindo 3455. Desça para 3010, ajustando 014 para 3455. 3000 com 014. Olá, Tango, boa noite, descida. Abatango é com a sua identificação, vem na prova do VR, desça para 3000 pés, ajuste 10, 14 é com o Serra Tango. 3000 pés, prova do VR. Tudo lá de cota, ajuste 10, 14. Guarda na saída, seria da adiante? Não, pista 28, a saída vai ser a Gole, Val e depois Eudes. Sente grato. Roger, over Giant Position, Golf India, Alpha, November, Tango Position, backup frequency 125, decimal 45. Qual 55 informa que ultrapassará o cruzo localizador seu limite agora é a radial 120 de Salvador, 3455. Tá ok, 120, limite. Ground 21, Avianca. 1219. Roger, on the ground at 31. Check it, on the ground 31, thanks. Estou aí, Salvador, 3561 na atmosfera da 28 da Papa. 3561, autorizado a alinhar e decolar 28, vento 230 graus com 12 nós. 7, livre de meia decolagem, 3561. 350, reporte estabilizado, está 3662. 3662, 350, reportará estabilizado. Para apressar aí para o colega poder aproximar direto. Alpha and India, 81. Clear to taxi via Alpha India Gate 1. Tá, 3455. Direito 300 2000 no 4. Agradeço, colega. Põe a senha. Vitória na proa, alguma parte. M662, complete curva à esquerda, proa 305, tá 3662. 305, tá 3662. Estabilizando o curso localizador, 3662. 3662, reporte visual com a pista. Totalmente, senhorita. Gente, complete na ILS, torre 1 no 8, decimal 6, tá 3662. 86, muito grato. Salvador, muito boa noite, o TAM 3662 está receptando o localizador com a pista vista. Visual com a aeronave, tráfego companhia está iniciando a colagem da 28, curta a aproximação, onde especialista. Certo. Número 727, décimo até a nível 040. Isso é o 040, objeto 6727. O que ele chama de centro? 3561, decolado aos 33. Controle 19.35, voo voo. Controle Salvador agora, obrigado. Bom serviço, bom final de semana. Comente. Autorizando a 28, 230 graus com 62 a nós, ajuste no 094, check 30. Baixada e travada, livre pouso na 28. Restrições, sua nível 380, aceita gole. É, gole o fito, tran 3561, sem restrições. Pode voar o fito da presente, por gentileza? Mateus precisa sair da gola inicialmente a 3561. Tambuís, que só clima, centro na escuta. Tomaremos. Tá 3561, copiou o controle. Pra manter o perfil da saída. Sim. 26727, redução de velocidade para 200 nós. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.4, autorizado ILS do Luda 28, web 6727. Ok, descendo para 2.000, ajustado 1.0, 1.4, reduzindo para 200 nós. Estou autorizado ILS do Luda 1.0, da 28, objeto 6727. Controle 1 no 9, 6527, boa noite. 727, informo que está a 2 milhas à direita do perfil da chegada de Pitt, web 6727.

3662. Mantém a posição aguardando a aeronave que da Varig Gol que está taxiando. Ele vai entrar à direita aí antes no TAT 3. Quando ele liberar, pode entrar à esquerda, porta 7. partiu, após o lado da Golfo, vai iniciar os táxis, está liberado para o portão 73662. Solo 3455, livrou a 28.